antes só do que mal acompanhado. Meu coroa me dizia, se eu tivesse escutado, não tinha sido preso, não tinha me atrasado. O crime só me fez sofrer, só atrasou o lado. Não conseguia enxergar o limite da morte. Pega os ferros, vamos aí, vamos tentar a sorte. Legal, quero arrumar bastante dinheiro. Disposição eu tenho, conheço os companheiros. Ninguém vai me trair? Claro que não. Ninguém vai caguetar? É claro que não, me empolguei no sucesso. Me dei mal, no outro dia tô eu lá, esclachado no jornal. Minha família sem dinheiro, mó faia. A merreca que eu catava, gastava na gandaia. Sozinho na cadeia, cê tá ligado. Sem advogado, réu descabelado. Lá dentro, pique malandrão, não tem sorte. Ricardão acha morte, só ódio, maldade, compaixão é raridade. Dá pra se contar nos dedos, irmãos de lealdade. Cadê os truta nessa hora? A casa caiu, cadê os meus parceiros agora? Cadê? Sumiu, não dei valor no que eu tinha. Paguei o preço, a vida numa cela suja. É tudo que eu mereço, castigado pelo tempo que me corroía. E as palavras do meu pai, aquilo me doía. Leandro, escuta, é pro seu próprio bem. Essa vida é sem futuro, não dá lucro pra ninguém. É, velho, cê tava com a razão. Tudo que eu acreditei, um dia foi em vão. Serviu como lição pra mim, eu te garanto. A vida me mostrou, quebrou o meu encanto. Hoje eu sei que no crime não tem final feliz. Da sentença o juiz, não adianta desculpar, porque truto agora é tarde. Eu ligo um por um, cada um dos covardes. Quem falou mal de mim já comeu no mesmo prato. Eu tô ligado que é assim, uma pá de mano ingrato. Em cada passo que eu dou, Deus está comigo. Engrupido eu não tô, hoje eu sei quem é amigo. Não quero, não posso, não vou se envolver. Não vou de embalo desse mano que não tem nada a perder. Viva do seu jeito, vai na fé, trutão. Faz a sua, eu faço a minha, aqui nós fica firmão. Se a felicidade existe, um dia eu chego lá, lado a lado com os irmãos de sofrimento e pá. Tô escrevendo a minha história no livro da vida. Se algum problema me atinge, Jesus é a saída. Porque o homem só decepciona toda hora. Senti minhas mãos sendo algemadas. Meu sonho ir embora por causa do dinheiro. Minha vida joguei fora. Fui ao inferno e voltei. Mãe não vê, filho chora. Uma vida quanto custa? Dois ou três reais. Um vacilo meu e nunca mais vejo meus pais. Então escuta, se liga, truta, no que eu disse. Quero parte dessa porra. Se a felicidade existe, a verdade é uma só, está dentro de você. Quem desacreditou vai se arrepender. O mal que você faz é pra você mesmo. Eu não posso fraquejar, jogar minha vida a esmo. Se a vida é um jogo, eu sou um jogador. Se eu não acreditar, quem vai me dar valor? A polícia, quem disse? Se ela me odeia, os playboy vão me jogar na cadeia. Se eu não gostar de mim, truta, me diz quem gosta. Me cumprimentam na frente, me dão um tiro nas costas. Nem Cristo escapou do verme traidor. Imagine eu, um pobre louco sofredor. Um coração batido bate aqui no meu peito. Daquele jeito, sem lágrimas, sem choro, moro. Decide agora, a vida é uma guerra, nego, chegou a hora. Thank you.